Panorama Agrícola para 22 de abril de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, sexta-feira, 22 de abril, Panorama Agrícola no ar, em noite de lua cheia. O Márcio Peixe na mesa de som envia para você, nosso ouvinte, o seguinte ditado: névoa baixa, sol que racha. Confira na dica frutas indicadas em momentos de gripe. No noticiário, Concórdia tem encontro da agricultura familiar. No Alimento e Companhia, Simone Barrim dá receita de salada de abacate. E no boletim do Santa Catarina Rural, EPAGRE orienta técnico e produtor. Fique ligado. Uma dica que pode mudar o seu dia. Consuma frutas ricas em vitamina C, como o limão, a laranja e a acerola. Elas fortalecem o sistema imunológico e são indicadas em momento de gripe. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Conversamos com o diretor de extensão rural da EPAGRE, Dietmar Zimmer, a respeito de um encontro com gestores de programas da EPAGRE, visando o planejamento de 2011, 2012 e também ações do Santa Catarina Rural. Que informações, Dietmar, você teria para o nosso ouvinte? Primeiramente, cumprimentar os ouvintes, né, do nosso programa, e dizer que essa é uma ação que faz parte de uma estratégia de preparação de todas as estruturas da EPAGRE, né, e fazer com que, principalmente os nossos extensionistas que estão lá junto aos escritórios municipais, que são as pessoas que conversam diretamente com o agricultor, eles estejam devidamente preparados e orientados para poder receber essas demandas que vão vir das comunidades, dos municípios, e que isso transite, vamos assim dizer, nas instâncias de análise das propostas dos projetos e faça com que as ações do SC Rural aconteçam. O SC Rural tem uma ação muito forte em disponibilizar recursos para capacitar os agricultores, para orientar as famílias, para dar assistência, e tem uma linha, que é talvez a que mais chama a atenção dos produtores, que é uma linha de apoio financeiro. Parte desse recurso a fundo perdido, esse percentual de ajuda a fundo perdido, ele varia em função do perfil do grupo, do tipo de projeto, mas que é um mecanismo, vamos assim dizer, de apoio do Estado para que aquele projeto que é um sonho de um grupo de produtores, de uma comunidade, possa se tornar realidade. Então, mas para que a gente possa, de fato, chegar nesse projeto estruturante, que é tão falado, como é tratado com esse nome no projeto, os nossos colegas têm que estar devidamente preparados e orientados de como proceder para que isso flua normalmente e que realmente esses grupos que, porventura, têm esse anseio possam ser felizes na obtenção desse recurso. E é isso que está ocorrendo hoje, o pessoal sendo capacitado, recebendo informação para levar para a base, para os demais colegas, extensionistas e depois para o agricultor. São duas ações. Nós temos uma série de eventos acontecendo já no Estado, orientando os nossos profissionais dos escritórios municipais. Semana que vem nós concluímos, onde todos os técnicos já receberam informações mais do funcionamento do programa. E essa reunião de hoje aqui, ela trabalha muito mais a questão técnica, quer dizer, como trabalhar os problemas tecnológicos de produção, os gargalos tanto nas cadeias produtivas, na área de fruticultura, na área de grãos, na área de pecuária, na área de maricultura, piscicultura. Quais são os problemas que nós temos que atacar para poder resolver situações que atrapalham, vamos assim, o desenvolvimento rural e, por consequência, também a vida do agricultor e do pescador. E, além disso, um desafio é você olhar a cadeia produtiva como um todo, porque esses projetos estruturantes, eles pretendem você identificar onde é que existem falhas no processo de produção, seja ele no manejo da pastagem, da lavoura, da criação, na higiene, na infraestrutura interna da propriedade, mas também olhando fora da propriedade, o que se pode fazer para que o agricultor participe também desses segmentos de transformação, de beneficiamento, de classificação, de transporte, de logística, e com isso resulte em mais renda para ele, mais qualidade de vida, né? Então esse talvez seja o grande desafio que o SR Rural está trazendo, e por isso que a gente tem um trabalho muito forte de capacitação, de discussão interna, para preparar os nossos profissionais, porque esse não é uma atividade que no dia a dia a EPAGRE faz. Então isso vai exigir um esforço bastante grande de orientação, de treinamento e de buscar parceiros estratégicos. Isso também não é uma ação exclusiva da EPAGRE. Além das executoras envolvidas, na EPAGRE, SIDASC, Polícia Ambiental, SDS, Secretaria de Turismo, DEINFRA, né, também existem outros parceiros potenciais que nós vamos precisar auxílio, né? As universidades, as associações de municípios, as secretarias de desenvolvimento regional, que são parceiros de primeira hora, as próprias prefeituras municipais. Então esse é o desafio que nós temos pela frente, e essa etapa aqui hoje é uma parte desse processo. Ditmar Zimmet, no caso da participação dos agricultores em projetos estruturantes, isso se dá sempre de forma grupal, correto? A prioridade é atendimento de grupos. Pelo menos 10 agricultores? Na verdade, não tem um número, assim, vamos assim dizer, definido, mas o ideal é, quanto maior o grupo, maior a capacidade, inclusive, de abrangência do projeto, né? Como são só 500 projetos num horizonte de 180 mil famílias de agricultores no estado, isso é uma gotinha, na verdade, dentro de um oceano, né? Então, a ideia é que esses projetos, realmente, eles possam olhar o agricultor, a comunidade, o município e talvez até mais de um município. Porque um dos grandes gargalos que o agricultor tem hoje, a agricultura, não o agricultor, né? O setor agrícola, principalmente do agricultor familiar, é ter o acesso ao mercado, quer dizer, fazer, como é que o produto dele vai chegar continuamente num supermercado aqui em Florianópolis, por exemplo. Como é que o consumidor vai receber esse produto aqui e vai reconhecer que esse é um produto da agricultura familiar? E que esse produto possa ser encontrado sempre no supermercado. Então tem várias etapas que têm que ser resolvidas. É um volume de produção, é a logística, como chegar, né? Frequentemente a gente participa de algumas feiras, por exemplo, que o MDA promove, Feira Sustentável, o consumidor vem aqui, compra o queijo, compra o salame, adora o produto, no dia seguinte ele vai comprar onde? Pô, mas esse produtor é lá de Concórdia, esse produtor é de Dionísio Cerqueira, quer dizer, ele não tem como buscar esse produto. Então nós temos que discutir toda uma logística de como esses produtos da agricultura familiar cheguem ao consumidor de uma forma contínua, com qualidade, com uma boa apresentação, quer dizer, trazendo mais profissionalismo nessa cadeia produtiva, né? Nós agradecemos a Ditmar Zimmet, diretor de extensão rural da EPAGRE. Obrigado, Ditmar, pelas informações. Muito obrigado a todos os ouvintes e sempre que pudermos estaremos aqui novamente trazendo novas informações. Um abraço. É hora das notícias. Município de Águas Mornas, na Grande Florianópolis, vai sediar este ano o 10º Encontro Catarinense de Apicultura e o 3º Encontro Catarinense de Apicultura e Tecnologia. Os eventos serão nos dias 20 e 21 de maio, uma promoção da Federação das Associações de Apicultores e do SEBRAE. Este ano o tema do encontro será produtividade e adequação do produto à comercialização. A programação inclui expofeira de mel e produtos derivados, materiais e equipamentos apícolas, além do museu apícola, palestras, oficinas técnicas, aulas práticas de campo e visitas técnicas. Temas das palestras: perdas de colmeias no Brasil e no mundo, gestão, boas práticas de manipulação e preparo das colmeias para a entressafra. A meliponicultura será um dos destaques do encontro em Águas Mornas, como tema de um mini curso. A expectativa é da participação de 1.000 produtores de mel de todo o estado de Santa Catarina, dias 20 e 21 de maio, em Águas Mornas. Estamos anunciando mais uma vez aqui no Panorama Agrícola para a semana que vem, de quinta a domingo, de 28 de abril a 1º de maio, em Araquari, a festa do Maracujá. E também anunciamos aqui o encontro da agricultura familiar, promovido pela FETRAF Sul em Concórdia, dia 29 de abril, no Centro de Eventos de Concórdia. Antes, nos dias 27 e 28... acontece também em Concórdia o 3º acampamento da juventude. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Delicioso, muito acessível e uma ótima fonte de energia. O abacate combate o colesterol ruim e mantém o nível do bom colesterol. Possui fibras solúveis que impedem a absorção de gordura e uma boa quantidade de vitaminas. É possível preparar o abacate de várias maneiras, até mesmo consumi-lo puro. Mas se você gosta na forma de saladas, anote essa receita. Tire da casca e corte em cubos um abacate maduro, acrescente 5 colheres de sopa de suco de limão, 2 colheres de açúcar, uma pitada de sal e uma de pimenta. E está pronta a salada de abacate. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.